O importante é ter alguém, um momento de atenção e partilhar o mundo inteiro. Ter tudo na nossa mão. Saber de ti, saber de nós, andar mortinho por viver e acreditar naquele instante. TMM. Mais perto do que é importante.